O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa sobre trilogia analítica. Hoje nós estamos tratando, né, Dr. Kepp, de coisas muito interessantes aqui na nossa sociedade. Sociedade Internacional de Trilogia Analítica são as pesquisas do campo da psicossomática e da nova medicina autêntica, uma medicina energética. Aliás, nós acabamos de lançar outro livro, Medicina Psicossomática Trilógica ou Saúde Integral, que é uma coletânea de artigos de vários autores do nosso Encontro Internacional de Medicina Psicossomática Integral. Então, aqui, nós transcrevemos conferências que foram dadas e que fazem a aplicação das suas descobertas, Dr. Kepp, principalmente do seu livro A Nova Física. Porque nesse livro A Nova Física, o senhor estudando a energética, o senhor já mostra lá que a mesma energia que se manifesta, que sustenta o mundo dos minerais, das pedras, o mundo da física, é o mesmo da biologia, né? E é o mesmo da psicologia. Então, as leis universais energéticas funcionam de forma idêntica em todos os campos. E isso é maravilhoso. Então, neste livro, nós fazemos uma aplicação da energia essencial, da energética, em todos os campos, né? Inclusive falando sobre os radicais livres, que é um assunto tão importante na nossa medicina atual, sobre o DNA e as imunodeficiências, até mesmo sobre a questão dessa energética na vida bucal, na saúde dos dentes, como a doutora Marcis Grignelli fala, a transmutação psicofísica e a questão dos alimentos, a questão da energética dos casos de imunodeficiência de HIV ou mesmo da AIDS, a questão de que os vírus, né, não são organismos que nos atacam, mas são elementos energéticos do nosso próprio organismo, que vem de dentro do nosso próprio organismo. Então, aqui nesse livro, a gente já está tratando desses assuntos, Dr. Kepp, que são assuntos assim de ponta, é uma medicina super moderna, é uma medicina integral que o senhor está desenvolvendo na sua sociedade. Eu queria dar o nosso telefone, é 3032-3616, 3032-3616, estamos na Avenida Rebouças 3819, atrás do Shopping Center Eldorado, e nosso site é www.trilogia.ws. Viu, Dr. Kepp, é fantástico, né, a gente perceber que os pensamentos, os sentimentos, sendo expressões energéticas, né? Eles agem diretamente sobre o nosso organismo, seja favoravelmente ou desfavoravelmente. E no segundo caso, nós criamos as nossas doenças, inclusive os nossos vírus. Um médico que faz análise, ele diz o seguinte, quando ele ficou a par, né, dessas descobertas, como a Cláudia falou, do Bechamp, do Enderline, do Claude, lá na França, a respeito da origem, né, das doenças do ser humano, que inclusive agora, com todo esse espalhafato da gripe chamada suína, né, vendendo aí milhões e milhões de vacinas e de remédios, né, para que a pessoa evite essa gripe, que no final é uma gripe como outra qualquer que chega no mundo em determinadas épocas e depois automaticamente se retiram. Porque o corpo do ser humano cria anticorpos a esse tipo de, vamos dizer, de doença e acaba por si mesmo evitando o mal maior. Então, o médico que faz análise aqui conosco falou o seguinte: eu, como médico, me sinto enganado pelo estudo que fiz na faculdade de medicina. Eu falei para ele: como o senhor ainda está vivo, agora pode, né, ajudar melhor o próximo no caminho da medicina correta. Então, o que que Antoine Béchamp mostrou, né? Ele mostrou que as células do organismo são danificadas através do estresse, né, da vida diária. Quer dizer, com os problemas da vida diária, só que ele inclui aí, né, a questão da poluição dos ares, a questão dos alimentos, né, das bebidas e principalmente das drogas e até medicamentos. E também de questões de banho, que isso é que prejudicaria as células que estão no sangue do ser humano, criando então toxinas e adoecendo a pessoa. Então, não é como estão falando, né, que tem que usar máscaras no rosto para evitar a invasão, né, desses organismos, chamando bactérias, para que a pessoa não adquira essa gripe. Mas o importante é ver o estado imunológico, porque a pessoa que passa um estresse muito grande, então essa está mais sujeita, né, a qualquer tipo de enfermidade. Agora, Antoine Béchamp, ele não chegou a falar nessas questões de psicopatologia, né? Nas questões assim de emoções, de pensamento, das questões assim internas do ser humano, do campo psicológico. Se os senhores notarem, os senhores podem ver que hoje em dia a psicologia é quase um ramo da medicina. Então, atualmente, as pessoas que trabalham no campo da psicoterapia, elas estão mais assim dependentes dos médicos por causa dos processos orgânicos de tratamento, que é uma inversão. O que devia realmente estar acima de todos os processos é a psicoterapia, quer dizer, é o tratamento psicológico, né, das emoções, como nós mostramos aqui, das emoções, dos sentimentos, né, dos pensamentos. Porque se a pessoa conseguir assim evitar, ou como Freud mostrou em parte, em grande parte, se a pessoa conseguir perceber os pensamentos, né, as ideias, né, as emoções que tem no interior, de raiva, de inveja, de arrogância, nós fixamos mais no pensamento de arrogância, né, de soberba. Se o ser humano consegue conscientizar que tem tudo isso, de imediato, né, 50% das dificuldades orgânicas que ele tem serão resolvidas. Então, o que faltava, por exemplo, no tempo de Béchamp, para ele assim deslindar essa questão, né, do interior perigoso que o ser humano tem, foi esse campo da psicopatologia, que só começou no final do século XIX, principalmente no século XX. E agora nós temos, né, a chave dessa questão, e é importante que os senhores, né, que nos ouvem, notar que não é o remédio que vai curar de todos os males. Os remédios, a medicina antiga, vai, de uma certa maneira, tirar os sintomas. Mas a doença mesmo, que está atrás dos sintomas, a medicina tradicional, essa que nós usamos aí, não está assim em condições de resolver. De maneira que é importante os senhores agora terem essa consciência. Vamos ouvir a opinião das pessoas aqui presentes. Quem quer falar? A Selma, a doutora Selma. Doutor Kep, né, nós estamos numa fase aqui na clínica, aqui nos nossos trabalhos, de conscientização, né, dessas más influências que o computador, especialmente a internet, podem causar nas pessoas. E eu estou achando essa constatação muito interessante e muito importante que os ouvintes possam estar acompanhando isso, né? Porque o que tem se notado é que o uso da internet acaba reforçando a patologia das pessoas. Então, se nota, assim, hoje em dia, no geral das pessoas, desde criança, inclusive, porque na educação infantil, a informática é uma matéria que existe nas escolinhas desde a mais tenra idade, né? 3 aninhos. Então, o que acontece? A gente vê pessoas mais alienadas, né? Ou outros que são mais agitados, então eles ficam extremamente agitados, não conseguem parar, assim, se acalmar um pouco. Outros sofrem de um cansaço exagerado. Também há pessoas que se queixam de perda de memória, assim, muito rápida nos últimos tempos, e ligam essa questão ao uso, assim, exagerado do computador, né? Especialmente essa questão da internet, né? Também se nota uma perda da sensibilidade das pessoas. Parece que as pessoas estão, hoje em dia, se tornando, assim, mais frias, né? Como autômatos que vão perdendo os sentimentos. E a questão mais grave de todas, essa própria perda do contato com o próprio interior e, consequentemente, com Deus, né? Porque o que tem se mostrado é que o tipo de ondas do computador, especialmente da internet, afastam o ser humano da energética divina com a qual ele é ligado por natureza. Então, é um sem número de efeitos negativos que precisa ser muito bem repensada essa questão do uso da internet, né? Porque os danos têm se mostrado muito perigosos. Então, a Selma está falando que existe, através do espaço, a energética que a física do Tesla descobriu, chamada energia escalar, que é a energia essencial, né? Que vem diretamente do Criador para o ser humano. E se o ser humano ele usa a internet, o computador, muito intensamente, essa energia está vedada, né? Não consegue chegar ao ser humano. E aí o ser humano adoece. O que que o Léo, né, que atendeu muita gente na Inglaterra, atende em psicoterapia, tem a falar? Então, eu estava pensando nesse assunto que foi levantado um pouquinho antes, a respeito da origem, assim, psicológica, né, das doenças físicas, no pensamento e no sentimento distorcido. E fazendo, então, essa ligação com a energia divina, que o senhor está falando, essas pesquisas da biologia e tal, né? Mostrando que a essência do ser humano vem de uma coisa que não é material, né? Quer dizer, na base, essa energia que está sustentando tudo, inclusive criando as células. E eu acho que isso vai ser uma grande reviravolta no mundo, porque esse aspecto, assim, do ser humano, do pensamento, do sentimento, que é a parte espiritual, a parte psicológica, o ser humano não gosta muito de entrar nisso, né? Então, prefere ficar no materialismo. Então, achar que as doenças vêm, estão mesmo, tem causas materiais, etc., em vez de ir na essência, que é o pensamento distorcido, o sentimento distorcido, que vai justamente contra essa energia divina que sustenta tudo. Ao físico da pessoa, o organismo e a vida toda, né? Então, acho que está abrindo um campo, assim, muito importante para o ser humano. Ele vai conseguir resolver muita coisa, não só na medicina, como na vida em geral. Quer dizer, a vida psíquica, né? A psique, que significa alma, é o fundamento de toda a conduta do ser humano. Se não for cuidado, assim, desse aspecto, né, interno, dos sentimentos, né, das emoções e do pensamento, então a parte física não terá cura. Estamos aqui com a Marcinha Esgrinelli, que gostaria de dizer algumas palavras a respeito da própria, vamos dizer, orientação da odontologia antiga, que comete vários erros no tratamento dos dentes, e que, inclusive, muitos dentistas, assim, essa odontologia, vamos dizer, organicista, cometem alguns erros que podem prejudicar os clientes. O que a Marcinha acha? Então, por exemplo, essa questão, né, de ver só a doença, só vindo assim de bactérias, né? Então tem uma paranoia muito com bactérias, então as pessoas ficam usando assim produtos errôneos, tudo. E eu estava lembrando essa semana que eu atendi uma criança, há um mês eu atendi uma criancinha e ela não tinha nenhuma cárie. Aí aconteceu um problema, assim, que a mãe veio a falecer, né? E o pai, ele ficou muito desequilibrado na família, assim, tendo acessos, assim, de brigando, inclusive, com a mãe dele. Agora, as crianças, elas têm o cuidado, assim, da avó, nesses cuidados básicos, elas estão bem. Mas devido a essa instabilidade emocional dele, esse desequilíbrio, em um mês, as duas crianças desenvolveram várias cáries. Então, é ligado a essa questão emocional, né? Deu para perceber uma questão básica emocional, né? Eu queria lembrar, doutor Kepp, que no seu livro A Medicina da Alma, que o senhor escreveu no começo dos anos, da década 60 aqui no Brasil, o senhor já falava da importância do médico da alma ou do psicoterapeuta levar o indivíduo a assumir a responsabilidade pelo seu mal físico e não a de transferi-la para um clínico, porque a tendência da pessoa é nunca assumir a responsabilidade de nada na vida dela, muito menos das doenças orgânicas, das quais ela se sente uma vítima. Então, tal doença está me matando. Ah, eu fui acometido por uma bactéria, eu sofri o ataque de não sei o quê, e depois peguei isso. Ah, e depois, inclusive, vai a um médico pedindo que o médico resolva aquele problema que ele acha, bom, não tenho absolutamente nada a ver com isso. E ele não percebe que aquela doença é uma formação que ele desenvolve no interior dele, é responsável, mesmo que não perceba, que não tenha isso claramente, não, isso não torna diferente o processo, ele continua sendo o causador principal da sua problemática psico-orgânica. Então, já naquela época, o senhor dizia, porque se a pessoa vai ao médico e o médico não cura a doença da pessoa, e normalmente não cura, então, é raríssimos os casos que cura, ou ainda assim, durante o processo de ir ao médico, o próprio organismo acaba se curando, né? E ele pensa que foi o médico ou o remédio e não foi. Então, eu acho que esse é um ponto fundamental para que a humanidade mude esse padrão muito primitivo de medicina. Porque tem a parte energética, né? Se o médico profissional tem uma energia boa e consegue chegar mesmo às causas dos problemas assim, principalmente psicológicos, então a pessoa tem uma recuperação rápida, uma recuperação assim que até parece um milagre. Então a gente lembra, né, o que acontecia com Cristo, né? Ele, com a saliva, ele curava a cegueira do ser humano, curava doenças, porque ele, sendo assim um ser humano e também divino, né, ele tinha uma perfeição incrível no organismo dele. Ele não tinha nenhum problema de, vamos dizer, de bactérias, assim como chamam, de distorção do sangue ou das células. De maneira que a presença dele já era suficiente para dar saúde a todos que se aproximassem. Temos aqui Luciara Avelino, professora, pedagoga, que veio de Brasília para dar um testemunho como esse trabalho é importante para a cura, principalmente de pessoas teimosas, né, Luciara? Pessoas assim que ficam picudas quando diz qualquer erro dela. O que, que a Luciara acha? Isso mesmo, doutor Kepp. Posso dizer com conhecimento de causa. E eu ia falar justamente isso, doutor Kepp, do livro do senhor sobre a vontade. Que a pessoa, quando... Eu imaginei, quando o senhor falou aí sobre a medicina, que o senhor escreveu um livro, né? A Libertação da Vontade. Então, eu acho que para um médico, quando ele vai lidar com o paciente, ele tem que lidar com essa vontade, né? Que o senhor coloca nesse livro como uma vontade invertida, uma vontade contra. E essa semana eu dei uma aula sobre isso, mostrando como que a gente usa essa vontade para impedir o nosso ser de manifestar. A pessoa muito voluntariosa, ela quer fazer outra... Ela quer criar outro mundo, ela quer criar outra linha, outra vida. E ela não se liga, ela se desliga da essência dela e ela adoece, fica doente. Então vamos ouvir agora o Dr. Ademar Monteiro sobre a experiência de médico que ele tem e agora a nova experiência com essa nova medicina. Então, doutor Kemp, isso que o senhor estava falando é muito importante, porque a gente sente também que boa parte dos pacientes que procuram o hospital por causa dessa gripe tem um sentimento de culpa muito forte, porque as pessoas mais calmas, mais tranquilas e que conseguem ver a realidade de uma forma mais adequada, elas não procuram tantos hospitais, mas aqueles mais suicidas, né, que querem assim se destruir de alguma forma, são os que mais vão lá. Não saem de hospital, de exames, não é? E se o senhor não manda fazer exames, um monte de exames, eles acham que o senhor é um charlatão, né? É, exatamente, porque aquela questão que foi falada, né? Se cura, é um santo, né? É um Deus. Mas isso aí não dura muito tempo. Uhum. Aí depois, se não cura, a pessoa acaba se voltando contra, né? E até muitas vezes agredindo até fisicamente, muitas vezes. Agora, o senhor nota a tendência de uma pessoa que somatiza e que vai... Quer dizer, fica doente, que vai ao médico, essa mesma pessoa, e com muita frequência, repetidamente, essa mesma pessoa sempre volta. Isso, então tem até um caso que aconteceu na terça-feira, né, que surgiu lá com uma gripe, né, assim, praticamente normal. Aí depois ele, assim, ele tava, né, foi medicado na hora, com uma inalação, alguma coisinha bem simples, depois eu mandei para casa, depois ele voltou pior. Depois foi medicado com antibiótico durante 7 dias por um colega. Depois, aí, não contente com isso, ele voltou de novo e acabou sendo internado. Aí depois eu conversei com a esposa dele, que eu encontrei hoje, né? E ele mostrou assim, a atitude suicida desse rapaz, que ele tinha bronquite desde os 3 anos de idade, que já tinha sido internado várias vezes, né? E que ele não saía de hospitais, né? Então, se a pessoa não lidar com esse interior e ver a intenção dele com a própria vida, não vai resolver realmente o médico ou o remédio, seja lá quem for. Ele que vai ter que ver isso. Inclusive, né, Ademar, o senhor vê, a pessoa diz que ela quer ter saúde, mas ela fica frequentemente, assim, emocional, né, acha que é bom ficar emocional, e também é bom fazer as vontades dela, ela quer comer o que ela quiser, da maneira totalmente desregrada, muitas vezes, ou quer fumar, ou não sai da frente do computador e da internet, que tem, assim, um efeito horrível na saúde da pessoa, ou não sai da frente da televisão, ou tem uma vida sedentária, ou egoísta, porque a gente sabe que tudo isso interfere muito fortemente na qualidade de vida e na saúde da pessoa. E ela quer ter saúde, mas se comportar totalmente de uma forma insalubre, né? No sentido físico e psíquico. É aquilo que o Dr. Kepp fala, né? A vontade invertida, né? Que não está ligada à natureza, né? Ao interior, assim, equilibrado, mas alguma coisa da própria cabeça que normalmente acaba levando a alguma coisa mais séria, né? Olha, o Dr. Kepp tem uma frase que diz o seguinte: se você quer se sentir bem, faça o bem. Porque a pessoa só sente o bem que ela realiza. O senhor quer falar alguma coisa no finalzinho? É o seguinte, um outro efeito assim ruim dessa medicina distorcida, né, doutora Cláudia? É que quando a gente tem uma doença física, a pessoa, ela tem a consciência de que tem algo errado com ela. Então, e se ela tomar um remédio, ela já se desvia do principal. Isso. Porque se ela tem um problema assim, ela fala, puxa, o que está acontecendo? Se ela ficar nessa consciência, ela vai conseguir ver que tem coisa errada com a atitude dela e poderia mudar muita coisa para a saúde. Então, se ela está se sentindo mal, é porque ela está fazendo algum mal contra a vida dela. E possivelmente dos outros também. Então, nós temos muitos programas aqui de psicoterapia, programas de rádio, de televisão, livros terapêuticos, cursos terapêuticos nas escolas Millennium. Temos um spa no sul de Minas, Instituto Kepp Pacheco, que dá cursos técnicos para terapeutas psicossociais, cursos para professores, enfim, a trilogia analítica, ela tem aplicação em todos os campos da vida do ser humano. Para saber mais, o nosso telefone é 3032-3616, 3032-3616, e o nosso site, o nosso portal é www.trilogia.ws. Até a semana que vem.